gonna give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou o Og Maciel, falando de Chapel Hill, North Carolina. Eu sou Eliezer, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E infelizmente o Bruno Rocha não vai poder participar deste episódio, ele está com alguns problemas pessoais. Então, Bruno, estamos com saudade de você, volte logo, está fazendo falta, tá? E precisar de qualquer coisa, estamos aqui para você. Nossa convidada de hoje atualmente trabalha como programadora na Stone Pagamentos, é voluntária da Pie Ladies Brasil, Jungle Girls, Rails Girls, e além disso tudo, ela também palestrou nos eventos Caipira, Python Brasil, ganhou o prêmio Dornelis Tremer, é ilustradora, gosta de gatos e as redes sociais indicam que ela é fã da banda Korn. Então, para vocês, é um grande prazer que eu apresento a nossa convidada, Paula Grangeiro. Tudo bem, Paula? Tudo, Og, e você? É um prazer estar essa noite aqui com vocês. Boa noite. Boa noite, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Paula, então, como foi que você começou na área de TI? Como foi seu primeiro contato com essa área? Como que você começou? Como que você começou a interessar por programação? Você se lembra do primeiro programa que você desenvolveu? Então, quando eu comecei a me interessar por computador, eu sempre gostei muito de videogames. Videogames era a minha fuga assim, na infância, na adolescência, até porque eu comecei a crescer, virar mocinha, né? Então minha mãe falava, não, tem que ficar em casa, agora tá virando mocinha. E aí então ela me deu um videogame, minha tia me deu um videogame, depois eu ganhei um computador. E foi aí que eu comecei a me interessar, assim, por tecnologia. Eu lembro que eu comecei a programar, assim, de besteira mesmo, com uns 12 anos, 13 anos, porque minha tia achou num ônibus um livro de bebê. E aí ela, pô, Paulinha, você fica o dia inteiro no computador, vejo que você gosta de computador, toma aí esse livro aí que eu achei no ônibus. E aí eu comecei a ler o livro, aí o livro era de bebê 5 e ensinava a fazer lá uns programinhas para cadastrar no banco de dados Axis. E aí eu acho que o primeiro programinha que eu fiz foi um programinha para cadastrar as minhas vistas de anime que eu queria ver, que eu gostava de ver e que eu já tinha visto, esse tipo de coisa. Quando eu terminei o ensino médio, eu gostava muito de computador, mas não sabia se eu queria seguir essa área, porque quando eu terminei o ensino médio, eu gostava muito de história. Então, eu cheguei a prestar um vestibular para história. Eu não queria ensinar, eu queria, tipo, ser historiadora, trabalhar em biblioteca, porque eu sempre gostei muito de ler. Hoje, graças a Deus, que eu não passei no vestibular de história. Por eu não ter passado, eu acabei fazendo um vestibular de sistema de informação, numa faculdade que tinha lá perto de casa. E aí eu comecei a estudar, para não ficar à toa. Tecnologia estava em alta também, todo mundo falava, ah, você não sabe o que vai fazer, faz informática, porque é o que vai dar dinheiro no futuro, e as máquinas vão desempregar as pessoas, todo mundo hoje tem um computador em casa. Aí, então, meio que para não ficar à toa, eu decidi fazer um bacharel em sistemas de informação. E aí eu comecei a estudar e trabalhar, porque como era uma faculdade particular, minha mãe não tinha condições de pagar para mim, né? Então, eu comecei a trabalhar para poder pagar a faculdade. Bom, continuando um pouquinho aí na sua evolução, né? Na carreira de TI, de desenvolvimento... atualmente você trabalha na empresa Stone, né, que é uma empresa de meios de pagamento. E anteriormente, né, pelo que a gente viu aqui, você também trabalhava numa empresa do mesmo ramo. Então, a gente gostaria de saber o que uma pessoa que está interessada em trabalhar nessa área ou empresas que oferecem esse tipo de serviço, se apenas conhecendo Python já é o suficiente, ou quais são as outras tecnologias que é interessante a pessoa saber para que quem está interessado, né, possa talvez aplicar para alguma vaga em empresa desse tipo? Eu acho que para trabalhar com tecnologia no geral, a pessoa tem que ser muito curiosa, porque você tem que estar sempre com a mente aberta para estar sempre correndo atrás de novos conhecimentos, novas ferramentas. Tecnologia é um mercado muito volúvel. Uma ferramenta que está sendo usada hoje em dia, talvez daqui a um tempo, não seja mais recomendada para ser utilizada. Então, evolui muito rápido. Então, a pessoa que quer trabalhar com tecnologia no geral tem que estar apta a sempre estar lendo, estudando, para acompanhar o mercado. Especificamente com programação, eu gosto da ideia de utilizar várias linguagens. Eu sou apaixonada por Python. Python é a linguagem do meu coração. Só que é bom você ter a mente aberta para não ficar preso à linguagem, porque linguagem não passa de ferramenta. E muitos conceitos que, por exemplo, eu aprendi em Python, eu sou da linha do .NET, de linguagem Microsoft. Eu aprendi a programar com linguagem Microsoft. Então, muitas coisas que eu aprendi em Python abriram a minha mente para eu ser uma programadora .NET melhor. E hoje em dia, hoje na Estônia, eu voltei a trabalhar com .NET novamente. E aí eu estou bem com essa mente aberta do que o .NET tem hoje de novo, para que eu possa ser uma programadora Python melhor. Você me falando do .NET aí, então você está falando de Visual Basic .NET ou C Sharp ou ASP.NET? Qual das tecnologias? No momento eu estou trabalhando com C Sharp. Eu gosto muito da linguagem. Eu tenho problemas com o ecossistema da Microsoft. Eu acho muito engessado, tudo feito para você ficar ali no ecossistema Windows, .NET, Microsoft SQL Server. Mas a linguagem C Sharp em si eu gosto muito. Eu já trabalhei com VB.NET também. Eu não tenho nada contra a linguagem, entendeu? Eu não gosto muito do ecossistema que a Microsoft cria para os programadores. Você já chegou a usar o C Sharp para programar algo para o Linux? Tipo assim, mexendo com as bibliotecas do Mono? Eu nem sei se... Faz algum tempo que eu já brinquei com isso. Eu nem sei se chama Mono mais no Linux, por exemplo. Não. Eu já ouvi falar que tem algumas coisas interessantes agora, que é o ASP.NET Core, que é aberto, né? Isso. É independente de plataforma. Mas eu ainda não consegui ver o que tem de diferente, porque quando eu comecei a usar... Eu comecei com o VB, aí depois o primeiro emprego que eu tive mesmo foi ASP clássico, aí depois fui para a VB.NET em 2011, depois C Sharp em 2012. E em 2012 eu acho que não tinha, acho que a plataforma era toda fechada no Windows, não tinha nada para Linux. E agora tem essa solução, você tem opção, tem um Visual Code, né, que é para Linux, você tem o ASP.NET Core, mas eu ainda não consegui pegar para ver como é que funciona no Linux. Ah, legal. Eu me lembro quando o Core, realmente, do .NET, o Miguel de Casa estava começando o processo de fazer o port do Windows pro mundo Linux. E eu cheguei a brincar um pouco com isso. Eu estava usando a biblioteca GTK junto com o .NET para poder fazer uns aplicativos de interface gráfica, né, no Linux. E eu lembro que, eventualmente, o namespace de Windows também foi portado, né? Não sei nem se é assim que fala em português, mas foi, fizeram port. E aí você então podia realmente, usando a mesma sintaxe, o mesmo código que você escreveria para poder criar um aplicativo de interface gráfica no Windows, ele também funcionava no Linux, que era bem bacana, tinha o mesmo look and feel, sabe? Era a mesma coisa. E isso era muito bacana na época. E era por isso que eu estava te perguntando se você já tinha brincado um pouco. Faz muitos anos que eu fiz isso, então com certeza deve ter evoluído bastante desde então. Eu acho que o futuro das coisas é serem abertas, né? Eu acho que a Microsoft percebeu isso agora. Coisas evoluem muito mais rápido se você abre para a comunidade contribuir. Eu ainda não vi como é que funciona, mas eu sou curiosa, eu quero ter um tempo, um dia, para poder pegar e ver como é que funciona. Porque é interessante, eu gosto muito de Linux. Eu era muito apegada ao Windows, e aí comecei a programar em Python, fui conhecendo o Linux, conheci o Fedora, sou apaixonada pelo Fedora, adoro Fedora, e eu acho que o futuro das coisas é meio que open source, é meio Linux. Eu acho que até esse movimento estratégico que a Microsoft fez com a Canonical no Ubuntu, talvez renda alguma coisa nessa linha no futuro. Legal. Olha, para complementar esse tópico ainda, né, de como é que você iniciou sua carreira e sua experiência de programação, só tá faltando uma coisinha que eu quero perguntar, que é, nós começamos a falar que você começou então a brincar com Visual Basic. Hoje nós sabemos que você mexe com C Sharp e também com Python. Como é que você foi de Visual Basic para essas duas linguagens? O que foi que aconteceu aí? Faltou esse pedacinho para a gente conectar. Então, em 2012, eu trabalhei numa consultoria de software de tecnologia, na Concrete Solutions. E lá a Concrete é uma empresa muito que ela está alinhada com as tecnologias do momento. E na época, eu acho que estava muito o hype de Ruby e Python no Rio de Janeiro. Então, eu fazia parte de um projeto C Sharp lá. E surgiu a oportunidade de fazer parte também de um outro projeto. Não era full time, eu ia ficar meio a meio num projeto de C Sharp e a outra metade do tempo num projeto de Python. Aí me apresentaram, me deram essa oportunidade, eu vou pegar o que tem de interessante, vamos conhecer, aprender Python. E eu gosto muito de alinhar conhecimentos novos com o que eu uso no dia a dia, né? Para poder usar a ferramenta, sentir, ver como é que funciona. E foi muito interessante a experiência. Eu me apaixonei pela linguagem assim que eu comecei a mexer. E, tipo, eu pedi para sair de fato do projeto do .NET e ficar full time no de Python. E então, a partir de 2012 até agora, em 2016, eu só programei Python. Eu saí da Concrete, fui para outros lugares. E eram cargos para trabalhar com Python. Tá, e se o Bruno tivesse aqui, provavelmente ele ia perguntar para você, Python 3 ou 2? Ah, eu adoro Python 3, mas eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com alguma ferramenta comercial para Python 3. Até o momento eu só mexo com Python 2, só mexi comercialmente com Python 2, mas eu gosto muito do Python 3. Legal. Bom, gente, aproveitando o assunto, né, que você começou falando que estava modinha no Rio e tal, lá a gente sabe que a comunidade Python é bem forte, né? Tem bastante evento, bastante encontro. E bom, esse ano a gente sabe que você participou, né, do evento que foi um pouquinho diferente, chamado Caipira, e também que você fez uma palestra por lá. Então, a gente gostaria de saber como é que foi esse evento, pra você contar um pouquinho pra gente. Eu, por exemplo, eu fiquei sabendo, mas não tive a felicidade de participar. E muito menos de estar presente na sua palestra. Então, para tirar um pouquinho da minha curiosidade também, acho que de muita gente que não pôde estar presente, conta um pouquinho para a gente, por favor. Ah, o Caipira foi sensacional em Ribeirão Preto. Eu adorei a cidade, eu gostei muito das pessoas, aquela cidade meio interiorzão mesmo de São Paulo. A temática do evento, de misturar festa junina, nossa, eu adoro festa junina. Tipo, para mim é festa junina e Natal, as duas épocas do ano que eu mais amo por causa das comidas. Eu adoro comida típica do Natal, adoro comida típica da festa junina, mais de festa junina do que de Natal. Foi muito legal a ambientação que o pessoal conseguiu criar. A comunidade lá me pareceu muito com a comunidade do Rio, que é aquele pessoal amistoso, não te conhece, mas te recebe já amigavelmente, te apresenta para todo mundo. Eu gostei muito do evento, das pessoas, da cidade. A minha palestra lá foi sobre testes unitários como design de código. Era um assunto que eu tinha trabalhado muito no meu último emprego. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma equipe sensacional no meu último emprego, que foi com o Bernardo Pontes, com o Luciano Ratameiro, com o Gerardo Soares, com a Mariana Bedran, que são pessoas muito boas de Python, e eu tive a oportunidade de aprender muito com eles. E a gente, de fato, desenvolvia pensando em qualidade. Então, eu meio que comecei a pensar algumas coisas, né, de como os testes unitários podem te ajudar a te guiar, né, a fazer um código com qualidade melhor. Não só testes que passam, não só se importar em fazer testes que passam, mas fazer o código bem escrito, bonito, legível, sem bad smell. E aí eu comecei a trabalhar numa palestra assim, nessa linha de conhecimento que eu estava desenvolvendo com o pessoal na época. Tem até que enxugar uma lágrima de felicidade das coisas que você falou aí, que eu trabalho nessa área, escrever código bonito, bem caprichado e tal, e não só fazer teste que passam. Acho que você falou tudo aí em poucas palavras. Eu me interesso muito por isso, eu adoro. Eu comparo o ato de programar meio a fazer uma obra de arte. Não deixa de ser uma obra de arte. Você fazer um código bem escrito, legível, que vai ajudar o amiguinho a entender, tem muito problema, que sirva de documentação. Eu acho sensacional. Você transcender o desafio de fazer uma feature que funciona. Você fazer algo bem feito para todo mundo, para a empresa, para os seus companheiros, para tal open source. É isso que eu gosto de fazer. Essa questão de preocupar, né, com a qualidade, eu acho que é muito válido. Eu também, é uma das coisas que eu gosto de ver, e um dos principais motivos que eu gosto do Python é que ele meio que obriga você a indentar código. Eu já tive uma experiência um pouco trabalhando com software embarcado, escrito em C, e aí eu lembro que tinha aquele detalhe, né, de você colocar chaves na frente ou na linha de baixo e tal. Então eu acho que o Python acaba que ele ajuda um pouco. Assim, isso não impede que a pessoa crie código não tão legal de se entender, né? Principalmente se for a pessoa que não escreveu o código. Mas, realmente, isso é uma preocupação que acho que todo mundo deveria ter. E felizmente, para quem trabalha com Python, que eu posso dizer, eu não sei como é que seria isso no C Sharp, mas com Python eu tenho certeza que muitas ferramentas acabam auxiliando. Então, assim, fiquei muito contente de ouvir isso também. Eu acho que o Python, ele te incentiva a fazer isso de muitas maneiras. O ato de você... A comunidade te incentiva muito a compartilhar conhecimento. Então, se você vai compartilhar conhecimento que seja legível, né? A gente já tem isso meio que intrínseco, nós, pythoneiros, né? A PEP 8 te ajuda muito, não é obrigatório, mas se você seguir a PEP 8, já te ajuda muito. No caso do C Sharp e das linguagens do Microsoft, que é a outra experiência que eu tenho, eu sinto um pouco falta disso. Mas de uma maneira, assim, é porque o pessoal de C Sharp não se liga muito em padrões, em código limpo. Então, eu sinto um pouco de falta disso na parte do pessoal que trabalha com Microsoft. Mas a gente vai tentando introduzir aos pouquinhos, mostrando para os amiguinhos como é que fica mais bonito, mais legível, como é que é legal ter o código bem escrito, e a gente vai conquistando, vai aos pouquinhos infiltrando um pouquinho do que o Python tem no C Sharp e nas pessoas. É engraçado que eu fiz o oposto de você. Eu vim do C Sharp para o Python, e aí o que me pegava bastante era o fato do Python você não ter que declarar suas variáveis, não ter que fazer nada disso, né? Os tipos, isso aí foi uma... me pegava toda hora. Eu lembro que os primeiros programas que eu escrevi em Python, se você lesse eles, você via que era todo escrito estilo C Sharp. Igual hoje em dia, eu e Eliezer, nós vimos muitas pessoas que escrevem em Python usando o estilo de Java. Você lê e você fala assim, esse cara foi um programador Java, sabe? Dá pra ver no estilo, na prosa do código que ele escreveu. Sim, sim. Quando eu comecei a programar em Python também, eu declarava as variáveis tudo lá no início do bloco, porque era o costume de programar em C Sharp, em VBNet, que eu declarava os tipos e tal. Não tinha tipo, mas eu começava declarando. Aos poucos eu fui perdendo essa mania. Eu passei pela mesma coisa. Olha, mudando de assunto... Eu, no começo do episódio, eu mencionei que você trabalha, né, você ajuda a organizar várias comunidades que são envolvidas justamente com esse mundo de software. Então, eu mencionei PyLadies, Jungle Girls, Rail Girls. E eu gostaria, então, que você pudesse falar para a gente primeiro. Pode ser que tem pessoas que não saibam o que são esses grupos. Se você pudesse falar um pouquinho sobre o que eles são, qual é o objetivo e por que que você ajuda a organizar eles. Qual é o motivo por que você faz isso? Eu tenho um débito muito grande com a comunidade de Python, porque eu aprendi muita coisa através de Python, através das pessoas. Por exemplo, quando eu programava em .NET, eu tinha muita dificuldade em entender a orientação ao objeto. E eu tinha dificuldade de encontrar material que explicasse de maneira sucinta pessoas, eventos, que até hoje ainda é raro. E aí, com o Python, com a comunidade de Python, eu aprendi tanta coisa acerca de programação que eu me sinto num débito muito grande de devolver isso para a comunidade. E aí eu comecei a me envolver, eu comecei com o Diogo Bel de Niterói, a Vivian de Niterói entrou em contato comigo através do Henrique Bastos, ela estava querendo fazer um Diogo Bel de Niterói. Na época eu não sabia, não conhecia o Diogo Gels, mas aí ela me passou os links, me explicou como é que funcionava, aí eu fui aos poucos me inteirando sobre o assunto. A gente fez o Diogo Gels no Niterói em junho de 2015, e foi o primeiro Diogo Gels do Brasil. O Diogo Gels ele é um workshop de um dia, e tem como objetivo aumentar a diversidade na área tecnológica. Então, a gente faz um workshop de um dia que não é exclusivo, homens também podem se inscrever, só que a gente dá prioridade às mulheres, cis e trans. E o Rails Girls também é nessa linha, só que nesse caso, em vez de você usar o Django, você usa o Rails, do Ruby, mas os dois são muito similares. O Rails Girls ele é mais antigo que o Django Girls lá fora, internacionalmente. O Django Girls ele nasceu em 2014, o Rails Girls, eu nem sei quando ele nasceu, mas ele já tem bastante tempo. E o Django Girls ele foi criado pelas irmãs Ola, elas são polonesas, se eu não me engano. E é sensacional, porque você chega no blog do PyLadies Internacional, tem lá a postagem do primeiro Django Girls Internacional. E a Ola escreve de uma maneira muito que passa um entusiasmo muito grande sobre o evento. E o Django Girls ele é muito nessa linha, é tudo muito entusiasmante, é tudo sobre dar uma primeira experiência incrível para mulheres. Através do Django Girls, a gente já inseriu muitas meninas aqui no Rio, na comunidade de tecnologia. Então, a gente faz o evento, a gente começa a ver que a menina se interessa de fato em tecnologia, entra numa faculdade, entra num curso, começa a ir nos encontros do Python Rio. A gente teve um evento agora do Rio Dev Day, que foi em novembro, que até o professor Massanori veio palestrar, que uma das palestrantes foi uma participante do Django Girls Rio em março. Então, isso tudo é muito gratificante e eu fico muito feliz de estar contribuindo com a comunidade dessa maneira, porque eu penso que se essa é uma bandeira que eu posso carregar por ser mulher, né, eu vou fazer um pouquinho da minha parte e retribuir para a comunidade, aumentando a diversidade tecnológica na área, já que eu posso ajudar com isso. Então, é um pouquinho que eu posso fazer pela comunidade. Bom, eu acho interessante você falar assim, fazer um pouquinho, porque, bom, esse trabalho, para todo mundo que acaba ajudando de alguma forma, eu acho que é muito, porque da mesma forma como eu, você, a gente começou, né, o OG também começou em Python, encontrou uma comunidade sempre de braços abertos e sempre inclusiva, eu acho que tendo essa filosofia e tendo essa postura, e a gente continuar com isso, ou seja, não só as pessoas que já estavam lá ter esse tipo de postura, mas também quem está chegando, acaba que ajuda a abrir mais portas, incluir mais pessoas, então isso é bem bacana. E eu acho que foi, não sei, esse pouquinho que você fez foi algo tão grande que você acabou sendo reconhecido, né, com o prêmio do Hernandes Tremeia na Python Brasil. Eu tive a oportunidade de estar lá e ver você recebendo o prêmio. Fiquei assim, muito emocionado e contente por ter recebido. Eu vi que você chamou as meninas todas lá, né, do PyLadies e da... Eu acho que Django Girls também estavam lá. Eu não sei dizer, assim, porque eu não conheço muito. Mas... Bom, Conta um pouquinho pra gente como é que foi ganhar o prêmio, se você já esperava por isso, e eu vi também que você também teve uma parceria, né, de chamar as meninas que participou com você, então, para quem não tava lá na Python Brasil, pode ver esse momento bem marcante, assim. Deixa eles com um pouquinho de água na boca, quem sabe eles vão ver a próxima pessoa que vai receber o prêmio na próxima Python Brasil. Nossa, eu fiquei muito feliz e eu fiquei muito triste ao mesmo tempo, porque eu acho que foi um trabalho incrível de tantas pessoas para... O que acontece? Nessa Python Brasil, foi a Python Brasil onde a gente teve mais meninas presentes, mais PyLadies presentes. E a gente teve um esforço muito grande para poder levar as meninas para o evento. A gente fez uma campanha no Catarse, a gente começou... A gente compartilhou nos grupos, no Facebook, as meninas compartilhavam no trabalho, a gente fez uma proposta de patrocínio para as empresas que quisessem ajudar a levar o PyLadies para Python Brasil. Então a gente teve bastante ações para poder conseguir instalar. A gente trouxe meninas que sem ajuda não iam para o evento, trouxe meninas que são excepcionais na comunidade de Python, como a Lidiane, e que se não fosse a gente se unindo, muito dificilmente ela ia estar presente na Python Brasil. Foi a Python Brasil onde a gente teve mais mulheres palestrando. Das 17 palestras de mulheres, 14 eram de PyLadies, PyLadies oficialmente, porque... Eu digo que toda mulher que trabalha com Python, que programa, que gosta de Python, é uma PyLady, mas ainda não sabe. Mas, oficialmente, que fazem parte, a gente teve esse tantão de palestras, então foi muito emocionante, foi gratificante para a gente chegar lá no dia e ver que, nossa, fulana veio, a palestra de Ciclana foi sensacional. E eu fiquei muito feliz pelo prêmio, não esperava. E eu fiquei muito triste porque todo mundo trabalhou muito para aquilo, sabe? E é muito triste você ter o prêmio para uma pessoa só. E foi muito emocionante. Na época, no dia lá da entrega do prêmio, eu nem sei o que eu falei. Eu não lembro o que aconteceu de tanta emoção, entendeu? Mas eu só lembro de ter chamado as meninas para poder dividir lá no palco, para sair na foto do prêmio. Porque eu considero que aquele prêmio não é só meu, é delas também. Eu até tentei pegar uma caneta para eles escreverem lá na plaquinha, mas o negócio não tinha uma caneta permanente para poder ficar. Então acabou que tá só com o meu nome, mas eu queria que tivesse com o nome de todo mundo lá na plaquinha. Ah, mas não esquenta não, que a gente sabe que, embora seja uma pessoa que esteja lá na frente, né, assim como o prêmio é direcionado a uma única pessoa, e como os outros também que já receberam, é porque tiveram pessoas... que ajudaram a chegar onde chegou, e realmente, normalmente as pessoas que estão lá, a gente pode considerar como sendo talvez os porta-vozes, né, no caso de vocês, as PyLadies, ou desses eventos que costumam organizar, né, entre as mulheres, para que se torne mais inclusivo, né, a gente sabe que existe, eu não diria muito isso na comunidade Python, mas a gente vê em empresas assim que o pessoal tem algum receio, eu não sei por quê, porque eu já trabalhei com homens e mulheres de todos os tipos de conhecimento, então para mim não importa o gênero, isso, título, essas coisas assim, isso aí pouco importa, ou a pessoa sabe uma tecnologia ou não, independente do título social, né? Eu até comentei isso no episódio da Python Brasil, acho que a sociedade tenta dar descrição para determinadas coisas que, no fim das contas, todo mundo é humano, todo mundo tem a inteligência, todo mundo tem algo a contribuir para o mundo. Mas, assim, eu estava lá, realmente foi um momento muito emocionante, e a gente sabe que foi muito bacana, assim, você ter chamado as meninas lá e ter reconhecido isso, porque isso mostra que, embora você tenha recebido o prêmio, teve seu nome lá, você não estaria onde estava se não fosse por conta delas ou então por conta da comunidade. Então, foi um reconhecimento assim, muito bacana de você para com a comunidade. Então, o que eu tenho a dizer é obrigado, porque por fazer parte da comunidade, eu também considero sendo ajudado assim, de alguma forma. Mas eu sei que estou muito longe, perto das meninas, né, que estiveram mais próximas de você, mas, de qualquer forma... Bom, já até perdi o que eu ia falar. Eu que agradeço, eu agradeço pelo seu reconhecimento. Isso é muito bom, assim, não para mim, para as meninas, sabe? É, para a gente se sentir reconhecida na comunidade é muito bom, é gratificante. Renova nossas energias para continuar lutando para isso, entendeu? E eu só tenho a agradecer também a comunidade, as meninas, todo mundo trabalha muito duro para fazer muita coisa. E é realmente muito mágico, é realmente muito inspirador o que a gente é capaz de fazer quando a gente se junta para fazer um trabalho. É sensacional. Eu gosto muito dessa área de colaborar voluntariamente com a comunidade, ajudar as pessoas. É muito gratificante. Infelizmente, eu não pude estar presente, né, nesse evento, mas baseado no que o Elias acabou de contar e você também contando, eu imagino que deve ter sido muito emocionante, né? O pessoal primeiro ter prestigiado você e depois você ter prestigiado todo mundo. Eu imagino que deve ter sido uma emoção enorme lá para todo mundo, né? Todo mundo que estava presente lá. Eu que não estava, eu estou aqui até com arrepio aqui, só de pensar como é que deve ter sido. Olha, o Bruno, ele deu uma olhada na sua página do seu Facebook e ele encontrou alguns álbuns de ilustrações. Né? E ele falou assim: olha, eu gostei muito, vou até ver se a Paula nos permite usar alguma das ilustrações dela no nosso show notes, no post. Então eu tô pedindo por ele. Podemos pegar alguma coisa sua e botar no post? É claro, fica com vergonha. O desenho é por hobby, eu fico com vergonha, mas claro que pode. Valeu. Não, então ele recomendou, então, como eu falei, ele não pôde estar aqui, mas eu queria perguntar. E eu sei que ele ficou realmente bastante impressionado, ele gostou muito do que ele viu, e ele queria então que você nos contasse um pouco sobre esse hobby seu, né? Que além de programação e tal, você gosta de desenhar e ilustrar. Conta pra gente um pouquinho do seu hobby. Eu gosto muito de desenhar. Eu desenho, sei lá, desde os 10 anos. Eu sempre desenhei. Mas aí a partir dos 10 anos, não sei que mágica que aconteceu. Eu comecei a desenhar bem. Aí os meus colegas da escola pediam que eu fizesse desenho pra eles. Aí eu fazia, na época era do Pokémon e do Dragon Ball Z, aí eu fazia os posterzinhos, vendia, acho que era R$ 5 na época. Eu tomei muito calote, porque o moleque não tinha dinheiro para pagar. Mas era muito bom, e aí eu sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de anime japonês. Eu fazia as minhas histórias em quadrinho para mim mesma, ficava viajando lá. E até hoje é um hobby que eu tenho, só que hoje em dia eu não tenho mais tanto tempo para desenhar, gostaria de ter mais, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer porque me relaxa, me tira. Eu sou muito ansiosa, e aí eu desenho, eu pinto, acaba desestressando, tirando um pouco dessa carga de ansiedade que eu tenho, e eu acho que também o desenho ajuda a limpar a mente, que a gente é. Eu gosto muito de textos científicos, já a gente tem dois lados do cérebro, né? Então, quando você usa um que é responsável pela criatividade, você acaba descansando no outro que é responsável pela lógica, por exemplo. Então, eu sinto realmente que depois de uma sessão de desenho, que eu desestresso, que eu libero a minha ansiedade, eu fico com a cabeça melhor para poder pensar em raciocínio lógico, resolver problemas de algoritmos, de programação. É minha válvula de escape, desenho. E você desenha... Qual é o material preferido? É papel e lápis, caneta, é digital? Como é que é o processo? A maioria dos desenhos que eu tenho na internet é digital, por causa da facilidade. Eu tenho muita preguiça de escanear. Mas o meu material favorito é papel mesmo e lápis. Lápis de cor. Eu já tentei desenhar com tinta, mas eu sou muito preguiçosa para pintar, porque demora muito para pintar, você tem todo um processo para preparar a tinta, até chegar no tom que você quer, aí eu começo a pintar, aí quando começa a pintar, nossa, eu já perdi a vontade de pintar. Então, o meu é lápis e lápis de cor, e mais digital, por causa da facilidade também, de não precisar escanear. Bom, gente... Já conversou bastante aqui, essa questão de desenho, assim, é um negócio que eu fazia quando era pequeno, principalmente Dragon Ball Z, então bacana saber que você gostava também. É, eu costumava, esses dias eu achei um caderno de desenho meu antigo, até que era bom o negócio, mas vira e mexe eu penso, eu podia voltar a desenhar para poder entrar num pouquinho disso que você falou, né, de relaxar um pouco, e esses tempos atrás eu tentei violão também, ainda estou achando alguma coisa que seja um pouco fora do lado lógico do cérebro para tentar fazer, mas aí tem uma coisa que eu costumo ouvir bastante, né, que é música, para poder dar uma relaxada assim, então já que a gente falou de desenho, música, do anime, vamos entrar no top 5. Para começar, o que que você recomendaria para a gente e o que que você gosta assim, de ouvir? É, música ou alguma banda? Recomendação de... eu sou um zero à esquerda quanto a música, filme, séries, porque eu simplesmente não acompanho. Eu realmente parei no tempo, então tudo que eu falo assim é muito clichê. Todo mundo conhece, por exemplo, Korn. Todo mundo conhece o Black Sabbath. Eu não sou o tipo de pessoa que vai muito na experimentação de novos ritmos. Eu tenho uma playlist que, sei lá, quem deve me acompanhar no Spotify deve me achar louca, porque todo dia eu escuto as mesmas músicas. Então, é Black Sabbath, que eu gosto muito, Korn, Slipknot. É muita coisa de minha meta da época que eu era adolescente, muita coisa de rock dos anos 70. Gosto muito do Jimi Hendrix, mas é tudo muito clichê. E sobre filme, também não acompanho muito. O meu filme, assim, que eu gosto muito de paixão, que eu diria que é o meu filme favorito, é o Quinto Elemento. Gosto muito da ambientação do filme, dos personagens, é meu filme favorito. E é o tipo, e eu sou o tipo de pessoa que, quando gosta de filme, não tem nada para assistir, bota o filme e assiste mil vezes. Eu adorava a sessão da tarde, porque ficava sempre reprisando os mesmos filmes. E eu sou bem esse estilo de pessoa quanto a hábitos culturais. Ah, eu não posso reclamar ou falar algo com relação a ouvir sempre as mesmas músicas, porque tem vezes que às vezes eu descubro uma música nova ou uma música assim que eu gosto bastante, que eu fico repetindo aqui. Até a minha esposa pergunta se eu não tenho outra música para ouvir. Eu tenho a conta também no Spotify e ela fala assim: você tem várias músicas que você pode ouvir, você vai ficar sempre ouvindo essa. Então, dependendo da semana, tem uma música assim que eu ouço mais, ou uma banda, alguma coisa assim. Então, antigamente era muito Linkin Park. Eu tenho vários CDs do Linkin Park, acho que eu postei até um tempo atrás uma foto no Instagram. Mas, bom, pelo menos pela lista que você passou aqui, são músicas boas, então não tenho o que falar mesmo. Pode crer. Olha, Paulo, você no comecinho do episódio, você mencionou que você gosta de ler. Então, como parte... todo mundo sabe, todo mundo que acompanha o podcast, ou as pessoas que me conhecem, sabe que eu sou vidrado em livro, né? Eu adoro ler, adoro livros. Também adorava gibi quando era garoto, lia tudo quanto é revistinha que tinha, do, sei lá, da Turma da Mônica, do Zé Carioca, até as revistinhas do X-Men, Capitão América, por aí vai, Conan. Então, no top 5 de livros, você tem... O que você curte? O que você gosta? Eu adoro O Senhor dos Anéis. Todos os livros do Senhor dos Anéis. Tudo sobre O Senhor dos Anéis. É o meu menos favorito, é o Hobbit. O meu favorito é o Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Eu adoro o jeito que o Tolkien escreve. Eu gosto de ficar viajando nos detalhes que ele coloca, que ele fica ali meia hora explicando sobre um fio de cabelo. Gosto muito de livro nesse tipo de ficção medieval. Uhum. Além desse livro, eu leio muito sobre tudo. Então, gosto muito desse livro, os livros do Tolkien. O último livro que eu li, assim, que não era... que era... peguei assim e li. Era do Ética Nicômaco, de Sócrates. É muito bom também. Te ajuda a entender um pouco dos problemas que a gente tem na sociedade, como que o governo poderia nos ajudar a ter uma sociedade melhor e o que falha hoje, que o pessoal discutia muito no passado. Só que Aristóteles, agora não me lembro. Mas é Ética Nicômaco. Eu sei que ele escreveu o livro para o filho dele, sobre as coisas que ele discutia com os discípulos. Aristóteles, meu namorado, está me mostrando aqui. No momento eu estou lendo Princípios, Padrões e Práticas Ágeis em C Sharp, do Tio Bob. Gosto muito do livro do Tio Bob, do Robert Martin, porque eu acho sensacional como ele consegue escrever livros técnicos mais divertidos. É, para mim, o melhor livro técnico que existe no mundo é dele, que é o Clean Code. Eu adoro de paixão aquele livro. É um livro que abriu minha mente em muitos sentidos para programação. E, além disso, eu estou lendo um livro de marketing também, criando sobre Oceanos Azuis, que é como você pode se destacar no mercado de produto, trazendo coisas para o mercado que... observando seus concorrentes e trazendo coisas para o mercado que seus concorrentes não têm. E é isso, no momento estou lendo um técnico e um outro de marketing. Legal. Olha, você falou aí do Senhor dos Anéis, os livros do Tolkien, né? Então, você leu todos os três da série, né? Do Senhor dos Anéis. Uhum. Você falou que você leu o Hobbit. Você já leu algum dos outros também que ele escreveu? Tipo Silmarillion, eu acho que é assim que seria a pronúncia. Tenho, eu comecei a ler, mas eu não terminei de ler, porque eu achei ele muito igual a Bíblia. E aí eu me perdia muito. Ele falando que fulano era filho de ciclano, que deu à luz a não sei quem, que foi pra não sei aonde. Aí, calma, tô me perdendo demais. Mas eu tenho também. E é bom pra tirar dúvidas sobre a mitologia dele, né? Que ele criou do universo dele. Quando às vezes eu revejo os filmes dele, Senhor dos Anéis, por exemplo, um dos filmes que eu gosto também muito. É, revejo um filme, vejo um personagem, eu, pô, vou ver quem é esse cara. Então, eu sei que eu tenho o Silmarillion ali, que é a Bíblia, para poder consultar sobre do universo Tolkien. Ah, legal, eu gostei. Eu nunca tinha pensado dessa forma de considerar esse livro como uma Bíblia. E por último, né, só mais um comentário. É interessante porque esses dias eu estava vendo um documentário sobre um escritor que o nome dele é H.P. Lovecraft. Eu até mencionei sobre ele num dos episódios quando eu fiz um book review. E esse documentário, que foi, aliás, foi até o Bruno que recomendou que eu desse dar uma olhada, ele menciona, ele compara um pouco esse escritor H.P. Lovecraft com o Tolkien, como que o Tolkien parece que ele criou todo esse universo, né? Todo esse mundo que tem todas as linguagens, tem a hierarquia das famílias, a geologia do país, né, da terra, parece assim, foi tudo uma criação de um novo mundo que o Tolkien fez. E então, mencionando que, de uma certa forma, esse H.P. Lovecraft, ele fez a mesma coisa, só que talvez de uma forma bem indireta, como se fosse assim, por acaso ele acabou criando, né, mas é completamente diferente os mundos. Um é um mundo de terror, o outro é um mundo mais de magia sei lá como descrever mais o Tolkien. Mas eu achei bem interessante o documentário. Que interessante, eu não conheço não, vou procurar saber. Eu gosto também de algumas coisas de terror meio escrachado, então vou procurar saber mais sobre o assunto. Ah, valeu. Dá uma olhadinha no episódio. Ah, não vou lembrar o número agora, se é o 75, 76. Pode ter sido o 76, mas aí eu fiz uma resenha rapidinho sobre um dos livros que foram inspirados, né, histórias inspiradas pelo H.P. Lovecraft, que é considerado o pai desse gênero, que seria ficção bizarra e terror, assim, né? Então, é bacana. É só pra confirmar aqui, foi o episódio 76. Tenho review do livro. Bom, infelizmente a gente chega ao final de mais um episódio. Eu queria agradecer você, Paulo, por estar aqui conosco. Infelizmente o Bruno, né, como o Og mencionou no começo do episódio, não pôde estar presente. Espero que a gente tenha feito as perguntas que ele sugeriu aqui. Também a gente enfrentou um pouquinho de dificuldade técnica, né, na primeira vez que a gente tentou gravar, mas felizmente conseguimos gravar hoje. Então, foi um prazer enorme ter conversado com você sobre todas as coisas que a gente falou aqui, sobre o seu lado técnico de programação, o seu lado de ilustradora, a parte mais criativa. Foi muito bacana ouvir como você começou a programar, né? Que foi entre aspas, um acaso, mas que deu muito certo. Então, espero aí que você tenha muito sucesso na sua carreira, que você continue aí ajudando a comunidade, as paileiras, tudo que você faz. E obrigado por tudo aqui, pelas sugestões, né, do Top 5. E também aproveito para agradecer todo mundo que passa na... Deixa um comentário para a gente, todo mundo que conversa com a gente no Twitter, no Facebook, e que é muito importante. E até teve uma das perguntas que a gente fez aqui, que foi sugestão de um dos ouvintes nossos. E, bom, é isso. Muito obrigado. Ah, obrigado a vocês por essa oportunidade de dar um pouco de visibilidade para o Jogo Gel, os Meio Gel, os Paineses, para essas comunidades que a gente faz parte. E é isso aí. Valeu. Muito, muito obrigado. Valeu, um abraço para todo mundo. Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. My jelly roll.